745, está com 140 a bordo, altera na Galeão, com 3 horas e 40 para o TAP. Taxa direita via Índia, consultar a torre 118.6, altímetro na 095, bom voo. Direita via Índia, no ponto de espera na torre 186, copie. Obrigado, boa tarde, está 3745. Com 790 para o táxi, está com 138 a bordo, 3:20 autonomia, alterna Aracaju. Bordo 790, táxi via Pátio Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, portão torre 118 decimal 6, altímetro na 095. Desde Pátio Índia, ponto de espera torre 118.60, o gol 1790. Sul Romeu F controle. Vamos para um tráfego do Guardião 01, Alfa Serra 50, sentido contrário no corredor Axé. Informe quando visual também. Tive em condições visuais, fazendo separação com o mesmo, apresente em frequência livre. Salvador de gol 1556, passando 2500. Gol 1556, contato radar decolagem, da via saída da EL para nível 360. Via da EL 360, 01 informe parte de Pituaçu. 082 da Fazenda Nave da Gol, ingresso, direto, ponte 01. Fazenda Nave da Gol, passando para frente após ponte 01. Estabilizado RNAV, o Gol 1162. Controle Salvador, bom dia, Sané 6356, informação Índia. Será 6356, bom dia, sem identificação, dessa via chegada a mar para nível 050. Sete via para o 050, Oceané 6356, possibilidade de voar TAP? Será 6356, autorizada para o TAP. Direto em TAP, 6356. Bom dia, contato radar, decolagem, suba via, saída da EL para nível 340. 340, sobe via da EL na 3895. Possibilidade valer, Por favor, a lei da 3895. Ah, confirma para guardar? Mantive, mantém a saída. Mantém a saída. É de 101 e confirmou, tá? Já de 101 e confirmou, tá? Quem está passando por tudo? Bom dia, na copiar. Salvador, Alfa Fali Mike Fox, decolou da Rota 7 com proteção residida também, vai manter 500 pés na sua escuta. Irmão Mike Fox, confirme o transfondo acionado. É o 0135. Eu recebo o Lima Mike Fox, posso chegar no transfondo, informo a Alfa 150 da Polícia Militar, no sentido contrário do corredor Axê. Informa quando visual o começo. Yes, Fox. Região 01, informa decolagem do tráfego no corredor Axé, passando a 50, passando 510, no sentido contrário, passando agora para o Itapuã, informa quando visual com ele. Do 1962, complexo de estimação, chama a torre, sequência 198, decimal meia dúzia. 2862, obrigado, boa. Este hotel Romeu, que está a 23 milhas afastado de Salvador, tem frequência livre descida para a altitude de tráfego. Controle Salvador, boa tarde, tem 3745. 3745, contato radar de colagem, sua via saída da El para nível de voo 360. 360, via da El, solicita direto Motiva, assim que possível. Mantenha a saída número 3 na saída da El. Mantenha a perdida para isso. Turno 556, chame Recife 1251, alterna 123, decimal 8. 251-232, bom dia, obrigado. Sr. Salvador, boa tarde, está 32 no momento, tem uma terceira informação de ordem. Está 32 no meio, tirando identificação, sexta via, chega da Mari, para nível de voo 060. Via 060, 32 no meio. Sr. Salvador, bom dia, voo 790, decola na FUCA. Zona 790, com papo radar de colagem, suba via, saída PUCA, parâmetro de voo 370. PUCA para o 370. Nova do Sanem 6356. Confira. Após de TAP vai voar o Jarvita 366, confirma? Afirmativo. Gente, Sanem 6356. Cláudio 101, já visual com o Nico mais 4. 6356, desça para 2506, ajuste 1015, autorizado procedimento R9, informe portando Serra Visa 366. Gente, descendo para 2506, ajuste 1015, autorizado R9 da pista 1010, 6356. Chan 3895, Chan Recife 1251, alterna 123, decimal 8. 1238, confirma a chamada para o controle. Prossiga. Botão Eco Delta Fox, acione transponder 0222. Prossiga em condições visuais via corredores, informe tarifa. Guardião 01, fora. É prossiga? Após que seu filho está outra vez de Piatã para retorno a Salvador. Guardião 01, sim, chame a torre, frequência 198, decimal 62. 198, decimal 62. Chan 3745, chame em Recife, frequência 1251, alterna 123, decimal 8. Ciente, obrigado, boa tarde, Chan 3745. Boa tarde. Chan 3216, desça para 4010, ajuste 1015, após o TAP, volta a 366. Entrando para 4.005, após o TAP, vou Serra Vista 366? Afirmativo. Ok, afirmativo. Zona 790, chame Recife 2685, alterna 125, decimal 45. 6356, passo de terra 356. Chame 6356, com plástico de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 18 meia dúzia, confirme álcool Delta Fox. Agora de travou a viagem, é álcool Delta Fox. Meia, dia separa 2.510, ajuste no 0.5, procedimento R9 autorizado, informe passando a serra Vida 366. 6356. Bom dia, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão Alfa Tango Eco Delta Fox para ingresso no circuito Chame Torre Salvador, frequência 118.6. 118.95, sala. Prossiga. Por gentileza, só para o cheque de equipamento, posso não chamar em 118.95? Ok, é chamado de 350. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Pucajamo, Aracaju, e a Zulu 17. Nos polos 5033, controle 120, decimal 8. Centralizado mais tarde, 350, decola no 7, esquerda, Pucajamo, Aracaju, cruz Pucajamo, 7033, 108, muito mais fácil. Jornalista para a rádio, reparte para o professor, puxa o back assinamento. Bom, oi, senhora. Prossiga. 4 para Galeão. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita, subida da Euleda Irume e Upper November 857 até Monte. Transponder 5015, controle 120, decimal 8. Ok, o Oxané 6213. Está autorizado para o Galeão. Decola da 10, primeira curva direita, efetuando a saída da El, com a posição Leda, Irum e depois Uniforme, November 8, 7 até Mouço. No próximo dia 5-0, ano 5, o passo de saída é o 1208, Oxané 6213, na posição 8, quem está aqui? Oxané 6213, seja menos correto, repasse pronto para o pushback acionamento. Repousaremos. Lima Robaterra, plano com DLA para 1420. Sinal é Cairo, Lima Mike Fox. Positivo. Reporte Farol da Barra. Controle 120 decimal 8. Uma Mike Fox, esse foi o plano de voo para Cairo? Ótimo, de Serra Wick, final para Lima, para Cairo. Paulo Salvador, boa tarde, 32, 16, Vitro Alfa. Paulo 32, 16, boa tarde, espaço de Alfa, chamamento do Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, o 32, 16. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4463, Ilhéus, nível 180, suficiente da informação, quilo. Azul 4463, autorizado, Ilhéus, nível 180. Decola da 10, curva à direita, salida coral, conforme a nota do plano. Transponder 0122, controle 120, decimal 8. Seria possível a gente fazer a saída de MER, mono alfa, que já a gente já emenda com a chegada lá em Ilhéus? Será coordenado. Ok, então a princípio no zero, decola no zero com curva direita, na saída coral 0122 ao transporte, 1208 ao controle de saída do azul 4463. Exatamente esse cotejamento correto, aguardando coordenação de saída. Ok, obrigado. O bom, onde está a passar? Temos 12:30, Salvador, 53 a bordo. 53? É, 3. Arte Índia, ponto de espera, torre 118 decimal, correção, torre 118 decimal, meia, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, 18, meia, bom dia, bom, 8, meia, 4. No 3296, faz aeronave da Gol, ingressa Juliette, ponte meia. Pode 37, Juliette, para meia, 32, no meia. Pode 466, confirmando, saída Cineiro, Cineiro no Alfa. Cineiro no Alfa. Quatro 463, autorizado subida de Nero no Alfa, mantenha a autorização. Ok, de Nero no Alfa. 463, Paulo. 4463. Por gentileza, você responde para 0264. 0264. Controle Salvador, bom dia, boa noite, minha pata, decolou na sua. Lamento no 08. Quantos foi autorizado a chamar táxi? Autorizado sempre para o táxi, é 2150. Via Puca para 350, Gol 9864. Autorizado, Puca. Salvador do Papango Lima, Papa Serra. Papa Tango Lima, Papa Serra, mantenha as condições visuais, corredor cheio, inicialmente no meu pé. Inicialmente no meu pé. Autorizaria direto para o Serra, para o Lima, Papa Serra? Autorizado direto Serra November Mike Romeu, Papa Tango Lima, Papa Serra. Serra November Mike Romeu, direto Lima, Papa Serra, grato. Papatango Lima, Papa Serra, autorizada ascensão a 4.110. Ascensão 4.500, né, Papa Serra? Confirmando as informações, 143 no POB, 3 e 40 autonomia. Afirmativo, 1 hora e 45 minutos, 40 e 40. Sim, 20, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118 decimal 6, ajuste no 014. Como é o hotel, como eu posso cumprir por gentileza que você está sobrevoando? Romeu, Golfo, voo local em Rimar, em Rimar, decolagem da mesma, coordenada com a torre, comprou a uísque sobre voo na Cidade Baixa e Itaparica, controle 120 decimal 1, 8, transfundo 0145. Qual foi o vinho ou o transporte acionado? Será que transforma para 0223, prossiga em condições visuais e corredores, reporte passando Vera Cruz. Ampliando 1510, o quilômetro Oeste, aguarde contato radar. Autocante 463, após a aeronave da Bianca, passará a retaguarda, está autorizado e chame táxi. Bianca, inicia o azul, 440. Bom, isso não é fácil. Bom 962, acende a identificação, desce para a nível 050 na proa da posição Mário. 090, pode ir, 050 na proa de Mário, 990. Sete. Angolo Lima, Papa Sierra, confirma o chamado para a pouso. Estou chamando agora o Fernando, dia 5, espera pronto, então, certo. Vamos para a passeia, confirmando 448, daqui a 10 minutos. Boa tarde, voo 2067, informação quilo, autorização Guarulhos. 2067, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva, via UpperView 10, Piraí, Umbase, UpperView 44, Pagog. Transponder 5042, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para Guarulhos, a rota conforme o plano, decola da pista 10, perfil da Tael, transição Monte na primeira curva direita. Controle 1208 e o transponder 5042, voo 2067. 2067, cotejamento correto, reporte pronto para o possível acionamento. Gente, obrigado. O controle que o Romeo Oscar? Pro Romeo Oscar, autorizado 3510 em Vera Cruz, emitido e descido para 1500. negativo. Positivo, voo 372. Negativo 372, tá? Posso autorizar o serviço 366 da presente. Positivo 366, então, de ajuda. Obrigado. Táxi azul 4463, tem 122 pessoas a bordo, autonomia de 2 horas e 45 minutos, alternando Salvador. Israel 360, solicita prontinho. 5 voos. Estamos corrigindo, tá? 127 a bordo. 1, 2, 7, 5. Oi, Caparica? Boa, então, eu vou falar com o Paulo, ele tem 500 pés, sobrevoa ele em Caparica. Salvador, o Xené 62, ano 3, solicita pro Giro, prestar informações. O Xené 62, ano 3, confirme a proa. Seria pro Giro, ou pro a... 200 para a direita aqui. O Xené 6213, o controle não tem como autorizar para o Jirume, que Jirume é centro Recife, então autorizado o desvio na proa 200, informe por quantas milhas. Afirmativo, então é fazer desvio à direita por 40 milhas, no 6213. Pronto, 200 por 40 milhas. Afirmativo. Tio Hotel Romeu, confirmo o POP e o código transponder que está acionado. Juliette Hotel Romeu, prossiga em condições visuais, 1.500 pés, o semi transponder é 0224. Entre 804, acento de identificação, desça a via, chega da Mari para nível de voo 060. Via Mari por 060, tá falando 804. Xener 6213, suba restrito para nível de voo 320, na proa de Irume. Afirmativo, agora então, autorizado Irume, restrito ao... 320, Xené 220. Bom, minha última chamada, foi o irmão Papacerra? Papacerra, serviço rodado encerrado, 43 milhas, oeste do VR de Salvador, está passando 2.307 para 4.500. Ao ingressar na terminal Ilhéus, caso precise, frequência 120, decimal 1. Decimal 1. Tiago, pouso no 451. Somente. Controle Salvador, bom dia, Azul 4463, decolou cruzando 1000 pés. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba via saída Diner, Uno Alfa, para nível 180. Via Diner Uno Alfa, nível 180, Azul 4463. Tango Victor India Juliette, confirma TOB. Gente, prossegue em condições visuais. Informe Paripo, mantendo o 1500. Pede paciente do tráfego à sua direita. Bravo 92, você está mantendo 3300 pés. Informe Paripo, Victor India Juliette. Pelo Romeu Asa, inicie descida para 2.110 na proa de Paripe. Do 962, autorizado Serra do Sul 366 para 2.110 na descida. Procedimento R9 também autorizado, informe quando estabilizado. 2.500, passará estabilizado 962. E o Romeu Asa, confirme se está visual com tráfego na posição de 11 horas, 1 milha e meia, tráfego para baixa 3-2, prosseguindo para o Salvador, 1.500 pés. O Romeu Asa, curve a esquerda, se gira para o 055. Pelo Romeu Asa, a descida está autorizada até 2.510, vai curvar a esquerda na proa 055 para não atrapalhar o tráfego do instrumento na descida. Sim, Juliette, até o Romeu, não atraso bem com a mais setor, em sequência livre, desde da SZ. O Xamer 6213, chame Recife 1251, alterna 123, décima 8. Desço para nível de voo 050. Após o TAP, voo Serra do 366 para o procedimento terminado. 7-050, voo de TAP 066, TAP 3204. Via Índia, ponto de espera, torre 1186, ajustando a 095, mau voo. Desertaxi via Índia, ponto de espera, dona 0, torre 1186, gol 2067, obrigado, hoje. Vitorinha Juliette, autorizado. Antiga rotatória, se abre. Zona 962, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 62. 861, 962. Por favor, tudo bem. Azul 4463, vou estar presente, e o call. Quatro, quatro, meia, três, copiou o controle? Negativo, prossiga. Azul 4463, autorizado, e o COS? Autorizado direto, e o COS, 4463. Negativo. Papatango Kilo Romeo Oscar, autorizado para o Otsiasa, informo que vai seguir o tráfego uma hora, uma milha e meia, o Papa Alfa 32, para pouso em Salvador. Ok, o senhor está voando, está voando, está voando, está voando, está voando, está voando, está voando, está voando, está voando, está voando, está voando, está Paulo Salvador, bom dia, o TAN 3216, formação Kilo, autorização Fortaleza. TAN 3216, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida borda, via voo 19. Transponder 0567, controle 120.8. Estação do estadio chegada a mão para nível de voo 050. Identificou via chegada 050. Passarela 2230, chegada a mão. Beleza, na meio, cartejamento correto, reparte tanto para o pushback, acionamento. Chamará quando pronto, na 32 no meio. Papai Romeu, Hotel Romeu Golf, controle. Quanto é o seu estimado para pouso em Serra Novembro, Serra Novembro? Patango que o Romeu Oscar, autorizado, descida para o número 510. Muito ótimo, eu quero fechar o telefone. Gente, Vitor Índia Juliette, chame a torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 8-6-0-5-3-2-1. Qual a chegada do Alfa 1-7? Sente, aguarde. Boa tarde, Paulo, 9-9-2. Boa tarde, voo autorizado, táxi via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 2-9-9-2. Tira do 4463. Mas o 4463 mantém a nível de voo 90, arroz de coordenação com Ilha. Patão Kilo Romeo Oscar, chame a torre na frequência 198, decimal 62. Visual 3804. Visual 3804, completa aproximação, chame torre na frequência 1118, decimal 62. 286, obrigado. Azul 4463, está 53 milhas afastado do sul do oeste do Salvador, posicionado encerrado, ainda mantém 180, contando com ilhéus na frequência 120, decima 1. 301, bom dia. Voo 2067, contato radar decolagem, subavia da El para nível 360. Salve, mantenha 360, voo 2067. Prossiga. Está nos comprando em nada da 1.0? Sim, 3230. Após 4, vou encerrar a Vitor 366 para o procedimento RNAV. Pós-toque, vou encerrar a Vitor 366, passarei do 2230.